Estou recebendo aqui no estúdio o Josimar Paiva, ele que é técnico de relações com o mercado do Senac, aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia. Satisfação recebê-lo aqui para a gente divulgar, né, algumas das ações aí feitas pelo Senac na região de fronteira, especificamente com relação a cursos profissionalizantes. Está aberto ali, por exemplo, um curso técnico em administração, duas opções de horários, inclusive, para quem quer essa formação? Exato. Nós temos o curso noturno, né, para quem trabalha o dia inteiro e pretende se especializar à noite. E também temos a opção na parte da manhã. Essa opção da parte da manhã, ela tem um subsídio de 50%. Então, o valor dela sai por R$200. Então, uma especialização técnica em administração, você consegue fazer no Senac por apenas R$200. Enquanto a noturna, né, sai por R$400, com desconto ali também de pontualidade, você paga R$340. Também fica um preço bem acessível, mas durante a manhã tem esse subsídio mais intenso. E como é que é a duração do curso também? As aulas são todos os dias? Como é que funciona? Sim, os cursos técnicos, eles têm aulas durante todos os dias, e aproximadamente um ano de curso técnico. Portanto, esse é o curso técnico em administração, né? Período da manhã e período da noite, né? As duas opções. Também estão abertas aí algumas especializações técnicas na área da saúde. Quais são essas especializações? Sim, nós temos duas especializações técnicas. Como Foz do Iguaçu é uma cidade que já tem essa predominância na área de saúde, com hospitais renomados e com curso de medicina, nós estamos investindo na instrumentação cirúrgica e também na especialização técnica em oncologia. São cursos distintos, com horários também distintos. O oncologia é um curso matutino, das 14 às 17h15, e o especialização é à noite. Cada um, o valor do investimento dos dois é o mesmo, R$ 176,00, um preço acessível para quem quer se especializar e garantir a sua vaga no mercado de trabalho na área de saúde. Esse valor, ele é mensal? Como é que funciona? Esse valor é mensal, tá? Ele pode ser dividido em até 8 vezes no boleto, ou, se você preferir, também você pode pagar no cartão de crédito, e no cartão de crédito há a possibilidade de parcelar em até mais vezes, até 12 vezes. E o Senac, ele oferece formações em áreas bem diversificadas, né, aqui na região de fronteira, inclusive uma opção é voltada para quem quer ou já está na área de eventos? Sim, sim. O porte da nossa cidade comporta muitos eventos. Nós somos uma cidade turística e temos também o turismo em eventos. Pensando nisso, o Senac investiu esse ano, mais uma vez, no curso de eventos, curso técnico em eventos, para abarcar mesmo, para abordar essas pessoas que querem se especializar, que querem se tornar gerentes de eventos, que querem conhecer melhor o cenário e não ficar ali só olhando os eventos acontecerem em Foz e não poder participar. E como é que vai funcionar até essa capacitação, os horários de aulas, como é que está distribuído isso aí? O técnico em eventos, nós temos ele previsto para as 19 horas até as 22 horas. É um curso também de aproximadamente um ano, duração de 800 horas. E tem início no dia 7 de agosto, assim como as outras especializações e outros cursos técnicos também, dia 7 de agosto agora. É importante frisar isso, né? Porque 7 de agosto estão iniciando esses cursos, o prazo para inscrição vai até a véspera, até o dia 6, né? Até o dia 7, na verdade, o aluno, o candidato, consegue fazer a inscrição também, não tem problema. Mas como o número de vagas é limitado, até a recomendação é para que se procure o quanto antes, né? Isso. O número é limitado, principalmente nas instrumentações técnicas, nós temos um número menor de pessoas, então tem que procurar antes com antecedência. Já temos, inclusive, reservas, já pessoas marcadas para fazer a inscrição no início desse mês. Agora, com relação até à área de gastronomia, porque o Senac, ele promove vários cursos aqui em Foz do Iguaçu, e um dos destaques talvez seja justamente essa questão da área da gastronomia, né? Uma das mais conhecidas na formação profissional promovida aqui na cidade. Você me falava aqui que está para chegar aí no mês de setembro um curso de cozinheiro profissional? Sim, está para chegar. Na verdade, já está aberto, inclusive os candidatos, quem tiver interesse, pode entrar em contato com o Senac, para reservar sua vaga no curso de cozinheiro profissional. Um curso com 500 horas, é um curso que vai desde a cozinha básica até a cozinha internacional, então te capacita e te deixa em posição como cozinheiro, como profissional da área de gastronomia, muito bem cotado aqui na cidade de Foz do Iguaçu e na região, na verdade, né? Nós temos aqui uma região gastronômica muito forte, tanto em Ciudad del Este quanto em Porto Iguaçu. E até vou pedir para você falar um pouquinho sobre alguns dos diferenciais, né, dos cursos do Senac, porque tem essa questão aí de que algumas atividades são subsidiadas, né, porque sejam mais acessíveis também para a população. Agora, em termos de aceitação no mercado, os cursos do Senac costumam aí ter uma grande inserção dos seus alunos no meio profissional? Sim. Inclusive o Senac, que já completou 70 anos, né, e nós estamos com uma campanha também de 70 anos do Senac, investindo nessa área de gastronomia, de comércio, de turismo, que são as áreas que nós atuamos com bastante força, além da área de beleza também. 70 anos não é para qualquer um, né? Nós somos uma jovem senhora, mas estamos ali sempre investindo em estrutura, tecnologia, para que possamos entregar todos os cursos do Senac com qualidade. E a gastronomia não é diferente. O Senac é conhecido nacionalmente pela sua forte gastronomia. Nós temos profissionais ótimos que estudam fora do Brasil também, que têm uma especialização fora do Brasil, além de multiplicar isso por todo o território, né, nacional. E a nossa gastronomia sempre tem muita novidade. E o restaurante do Senac é referência também, que em Foz do Iguaçu vale dizer isso também. Agora, quem quer outras informações, saber mais sobre esses cursos que falamos aqui, como é que pode fazer para procurar o Senac? O pessoal pode entrar em contato diretamente com o Senac aqui de Foz do Iguaçu no 3521-6200 ou pelo 0800 do Senac, que é o 0800-643-6346. Também, quem tiver interesse, pode acessar o site, né, www.pr.senac.br, e procurar a cidade de Foz do Iguaçu para ficar sabendo de todos os cursos que Foz do Iguaçu tem. Quem quiser também pode se cadastrar no Senac para receber ali sempre um mailing vários cursos, né, que a gente sempre envia ali para os nossos cadastrados. E também, quem quiser visitar aí pessoalmente, né, o Senac fica na Praça da Marinha, aqui no centro da cidade? Isso, fica na frente da Praça da Marinha, na rua João Rover, 160, um antigo prédio histórico de Foz do Iguaçu, um dos primeiros hotéis cassinos aqui da região. Então, um prédio reformado, novo, pode chegar, pode conhecer a estrutura. Nós estamos abertos para qualquer pessoa de Foz do Iguaçu ou fora da cidade mesmo, para que possa conhecer os nossos trabalhos. Conversei aqui com o Josimar Paiva, ele que é técnico de relações com o mercado do Senac aqui em Foz do Iguaçu. Josimar, muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço.